Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, em cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Já estou voltando, não sinto peso da dor. Rimador com fé na palavra, iluminado pelo amor do Senhor. Pecador se redimiu, desceu, nasceu de novo. Deixou pra trás o mundo material, Deus deu em dobro pela ambição. Irmão mata, irmão desacerto, conversa armada, ironia rodeia o ar. Papo do cão, errada palavra mal interpretada, jugo da falha. Homem é falho, a serpente e seu chocalho. Esteja no chão, nem inofensiva não, a perdição. Soldado ou não, quem foi corrompido agora teme a traição. Não vá contra a palavra e os temores cairão por terra. Até o bandido se arrependeu e ganhou a vida eterna. Lamento já era, disparo palavra que queime a luz, que todas as trevas se afastem de mim, em nome de Jesus. Pelo Pai todo poderoso, sabedoria na vida, um sentimento maravilhoso. Rei de todo povo, rei de todo povo. Ai de quem ousar ultrapassar a sua soberania, será lacrado na terra até o dia de segunda vida. E já era, já foi mais um que não adquiriu forças pra lutar. Teve sua oportunidade e deixou ela escapar. Entre os dedos, entre a alma, entre a vida, as palavras da minha boca, o sentimento é forte, brilha e irradia. Uma gota de esperança, o sofrimento é mudo, mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Deixe a ganância pra trás, tudo que vem fácil, fácil vai. Não volto sozinho, salve sua alma, resgate de vida, através da palavra, na pura calma. Mantenha a calma, mantenha a calma, salve sua alma. O mundo se acaba, o mundo se acaba, já se acabou. Vida eterna somente nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. Pecador se afunda na lama, berço podre que te fere. O espírito do leão da tribo de Judá prevalece. Socorre a sua alma, arrependa-se quanto é tempo. Só o Todo-Poderoso é capaz de dar o livramento. Pecador se afunda na lama, berço podre por acaba. O espírito do leão da tribo de Judá salva a sua alma. Basta você querer lutar, se arrepender. Existem dois caminhos diante de você. Pecador se afunda na lama, berço podre de ódio e dor. Se não for pelo amor, sua obra vai construir, prosperar, pro seu filho logo encontrar. No reino do céu, uma coroa feita de esmeralda. Aqueles que não se renderam, as promessas de ouro, prata, superou a perda, com força, vontade e destreza. Seu nome está escrito no livro da vida. Que bênção, a alma não pode parar. O evangelho vai se espalhar pelos quatro cantos do mundo, mesmo que mil anos venha se passar. Quando seu nome negar, será marcado, com certeza terá seu nome escrito na estrada da dor. Meia, meia, meia. Pecador, safando da lama, berço podre que te fere. O espírito do leão da tribo de Judá prevalece. Socorre a sua alma, arrepende-se enquanto é tempo. Sou todo poderoso, capaz de dar o livramento. Pecador, safando na lama, berço podre por acalma. O espírito do leão da tribo de Judá salva a sua alma. Basta você querer lutar, se arrepender. Existem dois caminhos diante de você. Pecador, safando na lama, poço podre de ódio e dor. Se não for pelo amor, de Lucifer e distante do céu. Se ligue na trilha, está indo para o lado errado. Você nem sente o peso, mas sente o fracasso te possuindo por dentro. Siga na caminhada e nem vê o fim. O fim dos tempos, o fim do mundo, muito sofrimento. sujo. No caminho da luz eu vou que vou, novamente na trilha sonora do som. Demorou, representou nosso estilo na trilha. Rime vida, minha família, perspectiva, alternativa é conquistar, alcançar, conquistar um bom lugar. Sei que Jesus voltará, virá buscar os justos, imaculados, puros de coração. Você acredita? Não? Então basta acreditar, porque na hora do apocalipse sete trombetas irão soprar, anunciar o fim dos tempos. Sete pragas devastarão a terra e já era. Do que valerá prato ouro se restarão só tolos? A salvação individual, e aí que tal? Ninguém é imortal. A bandidagem, a malandragem, a criminalidade, se acha que é vantagem. Pra quem? Pra quê? Por quê? Vou dizer, se você pudesse ter a chance de escolher, matar ou morrer, lutar pra viver é com você. Palavra é força pura, bandido. Pura finalidade de vida, eu quero dizer pra você: a pureza existe em Jesus Cristo Nazareno, filho de Deus. Aí, morão, leva essa daí pra nós aí. Então, se você não tem nada, tem uma mágoa no coração, alguma coisa, alguma dor, algum sentimento que tá atrasando você ao seu lado, não esqueça de uma coisa: que Deus é bom, Deus é vivo, Deus é justo, Deus é compreensão. Aí eu quero falar pra você que um dia você caminhou pelo meio da rua aí, ó, talvez tenha um prego, você pisou em cima, o prego tava enferrujado, você sentiu uma dor no pé, mas essa dor não é nada não. Eu vi uma dor aí, ó, através dos filmes aí, ó, só olhando pela televisão ou através do cinema, que aquele prego que transpassou o pé dele, aquilo foi dor. Que transpassou a mão dele, aquilo foi dor. Dor existe dentro da gente. Não deixa essa dor entrar em você, não. Aí, ó, aí, quando essa dor entrar, você se ajoelha e pede a ele. Ele está lá no trono, ao lado do pai dele. O pai dele que eu digo não é aquele pai, não, que fala pra você que quer bater na sua cara, ou quer cuspir em você, ou quer te dar um tapa, ou quer oferecer pra você um copo de bebida, ou quer oferecer pra você um cigarro. Não, não é desse pai que eu tô falando. Eu tô falando daquele pai que existe no céu. Tá entendendo? O nome dele é Jeová. Aí o seu filho é chamado de Jesus Cristo Nazareno. A sua mãe, Maria, o seu pai José. Tá certo que ele foi carpinteiro, mas aí ele construiu. Ele não construiu uma casinha de cachorro, não. Ele construiu, foi esse mundo. Ele ganhou por nós a salvação. E ó, pelo sangue dele que foi derramado pela cada cruz do Calvário, ele venceu, tá certo? E ó, eu quero dizer uma coisa pra você: ele venceu aquele ladrão, um que tava de direito, o outro à esquerda. Um se arrependeu e hoje ele está no paraíso. Quem sabe você pode estar também, mano. Leva essa letra aí, irmão. Meu coração, tô falando como DJ, mano, em forma de rap aí, ó. Tô levando a consciência, não é querendo dizer pra você que nem mais nem menos. Anota mais, anota menos, quem dá é professor de matemática. E eu não quero nem saber por essa causa. Eu tô dizendo pra você que tudo isso é palavra, palavra santa, palavra de Deus. Aí, em vez de você carregar uma arma, carrega uma Bíblia. Distribui um folheto, certo? Fala pra aquele que tá doente que ele pode ser sarado. Morou? Fala pra aquele que tá chorando que aí não existe um lenço. O lenço é Jesus, porque em tudo isso ele fez por nós. Aí todas as lágrimas serão enxugadas do rosto do ser humano. Sabe por quê? Porque ele mesmo vai enxugar. Morou? Aí, e quando João viu aqueles milhares e milhares de anjos voando ao redor do trono de Deus, porque ele foi realista na sua palavra. Tá certo? Então, somos nós, vivendo e aprendendo. DJ, mais uma vez, falou, um abraço.